relativamente a esta situação, o assunto está a ser devidamente tratado com a DGEST e já temos indicação, temos indicação que as coisas poderão encaminhar-se para no bom caminho. Portanto, está a ser tratado a nível da DGEST e as últimas indicações é que poderão ser satisfeitas as nossas pretensões. A nível de psicólogos, não me parece que assim seja. A nível da educação especial, sim.